ensinando corações o milagre de amar. Glórias ao Rei Jesus. Um grito pela paz ecoa pelo ar. Glórias ao Rei Jesus. Ensinando corações o milagre de amar. Que passam no ar irão se alegrar, pois sobre ela Jesus nosso Rei em sua glória virá. Oh, aleluia, aleluia, Deus é nosso Rei. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, glória ao nosso Deus. Glórias ao Rei Jesus. Até as nuvens que passam no ar.